picada que maltrata. Essa é pra maltratar os corações. Relembrar e viver. Bora, meu parceiro Tássio Lima, estúdio TL Mix. Estoura, bebê. Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história transformada em dor. E com um vazio a insistir dentro de mim. Tudo é tão errado, sinto. Não quero aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. O meu corpo sente a falta do seu. E isso é bem mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você cada instante. Sinto o seu perfume e a saudade entre nós. Lembro o teu sorriso e o som da sua voz. Consigo viver sem teu amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Amar, amar, sei que vou te amar. Só teu amor supera.